da primeira mensagem que pra mim alguém pregou. E assim maravilhado fui dizer ao meu pastor: mesmo não tendo cultura, quero ser um pregador. Meu pastor me respondeu: pregador você será, é somente ouvir atento e no coração guardar. Faça o curso de joelhos enquanto o tempo durar. Tu não és um diplomata, mas nas provas passará. Pastor me respondeu: não precisa preocupar, é somente abrir a boca e deixar Jesus falar. No lugar da oração tomou conta a teologia. O pregador vai falar, a mensagem sai vazia.